Rádio Escola Laudão, a rádio que toca música e informação. Está no ar o Plantão do Recreio, com Diogo Gonçalves. Sou eu! Yeah! TRE testa rede elétrica na escola. Quem vai falar sobre isso é a repórter Judy Lorena. Os representantes do TRE estiveram na Escola Estadual Claudiane Pazmelo hoje à tarde para testar o funcionamento da rede elétrica. A escola é local de votação e as urnas eletrônicas têm que funcionar perfeitamente. É com você, Diogo. Agora vamos falar com a repórter Fabiana Martins, que está no pátio da escola. Boa tarde, Diogo. Eu estou aqui no pátio da escola. Os alunos estão bem agitados, viu? Eles precisam tomar mais cuidado para não se machucarem. Muitos nem percebem que estão com os cadarços dos sapatos desamarrados. Viu? E vem aí mais uma excursão. Conte isso sobre ela, Paula. Isso mesmo, Diogo. No dia 2 de dezembro, iremos visitar o IoT. Os alunos irão acompanhados de professores que fizeram um treinamento para atuarem como guia durante a visitação. Vale a pena, viu, Diogo? O lugar é bonito. E encerramos aqui o Plantão do Recreio. Apresentação, eu, Diogo Gonçalves, repórteres Fabiane Martins, Judy Lorena e Gabriela Paula. Sonoplastia, Ivânia Silva, Catherine Vitória, Natan Rocha. Coordenação, professora Ana Cristina.